ribeiros de águas. Teu amor flui em mim. O coração do rei, Senhor, em tuas mãos eu estou assim. Meus caminhos são retos aos meus olhos, mas só tu sondas meu ser. Faz justiça em minha vida e ajuda-me a compreender. Ó Senhor, minha alma anseia por tua luz, por tua paz. Justiça e bondade me ensinam, em teus braços eu sou capaz. Deseja o mal, mas eu busco o que é teu. Na casa do sábio há tesouro, e em ti meu coração é fiel. Melhor é um canto de águas furtadas do que em grande casa estar com orgulho e a rixosa que só trazem o pesar. Ó Senhor, minha alma anseia por tua luz, por tua paz. Justiça e bondade me ensinam, em teus braços eu sou capaz. Que eu guarde a boca e a língua, e da angústia eu serei livre. O que busca a tua sabedoria, em ti sempre há um abrigo. A vitória vem do Senhor, e a força em ti eu vou confiar. No caminho da vida e da honra, em tua graça vou andar. Ó Senhor, minha alma anseia por tua luz, por tua paz. Justiça e bondade me ensinam, em teus braços eu sou capaz. Teu amor flui em mim, em teu caminho, Senhor, é onde eu quero existir.